As minhas primeiras palavras de agradecimento por virem a Oliveira do Hospital e fazer uma celebração muito especial a estas pessoas que hoje estão aqui. Felizmente que estas pessoas estão aqui. Outros não tiveram essa sorte como vocês sabem. Ninguém estava preparado para que nos acontecesse termos um gigante daquele tamanho que também apanhou todas as pessoas desprevenidas. Agradeço-lhe em nome dos meus munícipes de Oliveira do Hospital, das famílias que também faleceram, da vossa celeridade a tratarem os processos de indemnização. Sou sincero, não há dinheiro nenhum que pague a morte. Não há dinheiro nenhum aqui aos nossos queimados que estão aqui que pagam os momentos de aflição, as dores, e muitas vezes não é as dores só físicas, são as dores que ficam na nossa alma, as dores que estão no nosso interior. E quanto mais depressa tivermos esse acordo e as indemnizações a estas pessoas, mais depressa estaremos todos de consciência mais tranquila. E por isso quero também dar-vos uma palavra de esperança. Já ninguém vos pode tirar, nem o Presidente da Câmara, nem nenhum milagre, tirar aquilo que vocês sofreram ou aquilo que ainda vocês estão a sofrer. O importante é que estão cá, o importante é que continue a vida, continue a mesma, e por isso eu desejo-vos é que mais tarde que não venham a ter nenhuma sequelas, porque aquelas dores que às vezes não se veem e que nos cortam o coração também são dores muito fortes.